De acordo com informações do jornal Gazeta do Iguaçu, o estado do Paraná contará com um novo centro especializado de reabilitação. O novo centro será construído em Foz do Iguaçu. As obras devem começar em 2 meses. O município foi contemplado pelo Plano de Ação para a implementação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, do Ministério da Saúde. O objetivo é ampliar os atendimentos. O Ministério da Saúde investirá 5 milhões na construção da obra do novo centro, que deve ter 2.500 metros quadrados, que faz parte do programa Viver Sem Limite. O anúncio da construção, que deve iniciar em 60 dias, foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, no dia 13 de dezembro de 2013. Além do investimento para a construção, mais de 2 milhões e meio serão destinados para a compra de equipamentos para a construção da oficina ortopédica. A equipe profissional que atenderá no novo centro de reabilitação de Foz do Iguaçu será formada por aproximadamente 100 profissionais. O Centro Especializado de Reabilitação de Foz do Iguaçu também contará com um repasse mensal do governo do estado de R$ 400 mil, que será destinado à manutenção. Segundo Charles Bortolo, diretor de assistência especializada de Foz do Iguaçu, o valor da obra será repassado em várias parcelas. A primeira delas já foi recebida pela prefeitura. De acordo com o diretor, o início da obra deve começar em 60 dias. A conclusão e inauguração da obra está prevista para o final do ano de 2015 ou início de 2016. A previsão é que o centro atenda cerca de 500 pessoas por dia. Marjorie Colombari para a CBN Foz.